vida é serena, moro em qualquer Deus dará, e não careço de pena, vivo do que me basta. Não tenho alma pequena, o que vier valerá. Sou de uma raça morena, da cor de beira de mar. Ando em qualquer chão de estrada, piso em qualquer chapadão, durmo com a lua vazada, levanto com o sol na mão. Acho que não falo nada dentro do meu coração. A minha vida é serena, moro em qualquer Deus dará, e não careço de pena, vivo do que me bastar. Não tenho alma pequena, o que vier valerá. Sou de uma raça morena, da cor de beira de mar. Ando em qualquer chão de estrada, piso em qualquer chapadão, durmo com a lua vazada, levanto com o sol na mão. Tenho violão madrugada, poesia, estrela e paixão. Acho que não falta nada dentro do meu coração. Levanto com o sol na mão.